eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo. Distribuo o segredo como quem ama ou sorri, no jeito mais natural. Dois carinhos se procuram, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Se não me veem,